Fascina, vamos curtir, querida. Vamos viver a vida boa, viver a vida louca. Somente voa aí, meu bem, vamos beijar na boca. Aí nós bola um beck, dá um trago na massa. Deixa eu sentir seu corpo, vem correndo, me abraça. Top, tomara que caia vestido de Nicolas. Vamos curtir mais um pouco, já tá de manhã. Vamos curtir o corpo, vamos fazer fumaça. Amanhecendo e eu na sombra da massa. Vem brindar as taças, vai parar de graça. Vem beijar na boca, me abraça, minha gata. Vamos curtir o fervo, vamos fazer fumaça. Já tá amanhecendo e eu na sombra da massa. Vem brindar as taças, vai parar de graça. Vem beijar na boca, me abraça, minha gata. Ô meu amor, vem aqui, vou te levar pra sair. Te dá uma noite de mel com chocolate suíte. Abre champanhe com motel, amarula whisky. Então degusta, meu bem, sentir o cheiro da Eva e te chamar de neném. Quero brindar com você, descobrir seu além. Então vem beber, vem comigo, sente prazer, fica zen. Ela é paquita, é bela, ela domina quebrada. Cocotinha fascina, seduz, rosa perfumada. De top bell, solta saia, amante da madrugada. Pronta pro fervo, cheirosa, te pego na sua casa. Quero ouvir teu gemido, despido e deixa pelada. Cheirar o teu cangote, curte a beleza da gata. Então vem meu amor, hoje só quero você. Se envolver no seu corpo, gozar, sente prazer. E se perder nos seus braços, beijar, enlouquecer. Suspiros, murmuros, apaga a luz, fica escuro. Fechar os olhos, princesa, clímax pra outro mundo. Delícia, pepita, magnífica, pele lisa. Quando anda, bundinha empina, mina. Você é uma maravilha. Vamos curtir o verão.